Controle Salvador, Elton 3601, muito bom dia. Elton 3601, sobe ao nível 360, vigilante radar. 360, vigilante, Elton 3601, assim que possível, vou a lida. Sim, é, tia. Prossiga. Oi, Leda. Leda, 3601, obrigado.